tu é rastafário? Ah, tu é rastafário. Sim, Marlinha, sou rastafário. Mas tu é revolucionário? Eu sou revolucionário. E se tu for um rastafário revolucionário, então tu pode fechar com os dodói da cone. Mas eu tenho só medo. Tem doente. Então, é nóis. Eu tenho medo. Eu tenho medo. 2007. Revolucionaries, Rastafaris from Rio de Janeiro. Preocupado sempre, mas nunca em ser o primeiro. Satisfeito com o que tem, não importa se doidão abstêmio. Hitchhiking and fucking society, all the way to Grand Canyon. I don't have cars, with my drawings, but I have my love and passion. Set up fires, I pass with matches. Burn down Babylon, many point at me, cause I'm just what they wanna be. But sell their soul to the system and their integrity to the TV. Fuck the fame, and hell to alternative society. Killing pigs with lyrical rhymes, are they trying to step on my property? Babylon politicians invading life over margins, destroying the same species, burn down forests and gardens. Killing innocents with a pain in between God and man. Fame fans, cash games, crack games, back to bitches and fame. All the luxury, just to hide the fucking scar and pain. But explode all the shit with the power of my words. And when I cut your wings, I wanna see fly like a fucking bird, you turd. How can I vote twice and approve government to the devil? Kinda like throwing a dice three times for turn right from the broken pencil, cancel. Mas já não dá mais pra controlar. Babilônia vai tomar uma de sangue, tá entrando e é tu quem vai dropar. E já não dá mais para controlar. Meu problema é tomar um mar de sangue. Tá entrando e sou eu quem vou dropar. É, sou eu quem vou dropar. Rastafari, Rastafari, don't touch what's my name. Go mind shine, but my thoughts can't stop the time. You like fight, by even by the kind twice. Alright, everyone can see you in the TV pretty nice. Satisfied, but you still can fucking fly. Cause your wings are on the floor and I'm using as a board to play dice. Back to the top, hypnotic, killing prodigies. Legalize marijuana's a matter of logic. And mix the green on the bomb all the way to Hong Kong. Feeling numb from my ear to my fucking tongue. Smoking skunk, you fucking punk. I've been drunk, high and junk a whole fucking month. And I don't care, I don't really give a flying fuck. I don't gamble, for example, in my life I'm out of luck. My puck never hits the net, never when I bet. When I bet on the dog, you fucking win with the cat. Rastafari revolucionários, bolado com o sistema comprado. Fato que calo se julga soberano no ar, tudo ser formado. Engravatado com a superioridade pra mim é palhaço. Assassinando faróis atuais com rima, como pisando no rato. Tô inspirado, ninguém me segura, caralho. Chame o Batmóvel, um super-homem, alguém muito ágil e rápido. Lanterna verde, Bart Simpson, homem e a mulher gato. Ou então chama o gato Félix, aquele louco lá e eu. Tô já. Ah, sai daí, sua tartaruga revolucionária. Sou faixa preta. Tá aqui, tartaruga ninja revolucionária. Ô, rapaz. Tartaruga ninja revolucionária. Ó, vem cantar de galo aqui, não. Mestre Splinter, que me dá uma faixa preta já. Ou então chama o Jack Bauer. Caralho, ou então chama o Jack Bauer. Caralho, bota lá pra eu gravar isso.